9070 no solo 04, libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. Direito 129, igual na 070. Salvador, igual 9070, livrona. Voo 9070, táxi via Alfa, Juliette, aguarda viatura, follow-me no Travesso 08 até o portão 111. Alfa, Juliette, no Travesso 08, vai seguir o follow-me no 9070. Torre Salvador, boa noite, azul 4220, no localizador. Azul 4220, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Eu botará no externo, embaixo travado, 4220. No localizador, azul 4220, baixado e travado. Sente o azul 4220, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus com 09 nós. Pouso autorizado, pista no zero, 4220. 4220, no solo 09, libera a direita. Prossegue o táxi Alfa Equiva da parte 3, atento ao balizador, pode manter a minha escuta. 9071, Recife 390, via Peruísque 58, decolada pista 10, perfil de saída pouca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5160, controle Salvador 120, decimal 80. Salvador, muito bom dia, 555-5000, estado ligado em ILS. Equipe 5556, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, reporta embaixo travado. Já comprou embaixado e travado, senhor, 5556. Ciente, trip 5556, autorizado pouso pistão no zero, o vento 130 graus com 08 nós. Ciente, 5556. Equipe 5556 no solo aos 27, libera direito, prossegue o táxi Alfa e Juliette até o portão 01. Livrando a direita em Alfa e Juliette 01, na sua escuta 5556. Salvador, bom dia, TAM 3520, estabilizado ILS 190. TAM 3520, bom dia, tráfego já avistado, cheque 3. Embaixo travado. Paciente autorizado, pouso pistão no zero, vento 140 graus com 05 nós, TAM 3520. Ok, 3520, pouso autorizado. Azul Alfa Juliette Kilo, chame o solo 121 decimal 9 para o reboque. O Azul Alfa Juliette Kilo, copiou? TAM 3520, solo 32, direita 121, décimo 9, com solo. Direita 219, obrigado, bom dia. Alvo Salvador, bom dia, TAM 3520, bom dia. TAM 3520, estou autorizado o táxi Alfa Juliette para a posição 05, parte 1. 0071, quando em com a equipe de saldo, me chama para um táxi. Prossiga. O que você está indo prevista para Aracaju? Pucacaju. Ok, confirma? Puca, Papá, Uniforme, Itália, Alfa, Caju, Alfa, Romeu, Uniforme. Obrigado, Puca. Chegou 971, nós temos 27 a bordo, são 3 horas e 50, permanece na sala. Gol 9071, lançou autorizado táxi 71, táxi Índia, ponte para 90, torre 11895, ajuste altímetro 0014. Pergunta confirmando 27 a bordo? Confirmo 87 a bordo, autorizado pátio, autorizado táxi de pátio 1, Índia, ponte de estação 0295. Bom, 9071, não grato, bom voo. Valeu, obrigado, bom dia. Salvador, Gol 9071, muito bom dia. Está no ponto de carga no zero pronto. Gol 9071, bom dia. Linha decola, pistão no zero, vento 1, 40 graus, 049. Linha e decola, pistão no zero, Gol 9071. Deve 51 no decodal 50, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia.